você já sabe. Alerta vermelho é sujeito, não se surpreenda. Apenas entenda, cara, que você já perdeu a jogada. E fique sabendo que eu ando sempre com minha mente engatilhada, sempre pronto pra chutar o pau da barraca. Se liga nessa parada, essas burguesas vagabundas que você dá valor e admira não te dão a mínima, você não passa de um otário oportunista. Pra você só é bom o que faz parte da mídia. Você sempre falava, esse papo de rap não me agrada. Em mina preta eu não namoro, cara. Vive sempre na onda, na rabiola da preboizada, andar de carro novo e catar essas porcas. Na verdade você mesmo não passa de um bosta, foi espirrado da bancada dos caras. Sempre o mesmo motivo pelas suas mancadas e conversas fiadas. Em qualquer meio você vai ser sempre um canalha. Se infiltrou no nosso meio percebendo que o alerta está e sempre vai permanecer, derrubando barreiras porque somos foda. Você não manja nada, pensa que eu me esqueci das suas discriminações preconceituosas. Agora uso uma camiseta com um X, uma linda estampa nas costas. Se quer conhece a história, mas eu vou te informar. Malcolm X era grande liderança, zumbi, nossa esperança, junto à população carente, nossa gente, se tornaria muito mais forte com o apoio de outros setores da sociedade. Lutou contra o racismo até a morte, agora vê se pode. Um cara sem cultura criticando a nossa música e a raça preta. O que esse cara tem na cabeça? Otário, preste atenção e não se esqueça. Mente engatilhada, mano, escuta essa parada. Alerta vermelho, a mente engatilhada. Alerta vermelho, mente engatilhada, mano, escuta essa parada. Infelizmente, como vocês, existem muitos por aí desinformados em malos. É necessário prestar atenção em todas as letras, porque elas possuem algo muito forte, conscientização. Pode ter certeza, o raciocínio é uma coisa pura, perfeita e clara. Vê se aprende isso, cara. Alerta vermelho trata da informação de todos, em todos os pontos de vista. Mas quer nos derrubar, quer nos ofender, vai sair até faísca, então desista, porque essa luta já está vencida. Vários manos já tentaram te alertar e você não liga. Prefere sempre mexer na ferida, tá envolvido numa pá de brigas. Já deu várias mancadas pesadas com pessoas erradas. Seu destino está traçado, otário. Eu sinto dó da sua mãe, que só quer o seu bem e o único filho que tem. Está nessa excursão de ida sem volta. Mano, vê se acorda, idiota. Será que você não nota que a sua situação aqui na área ficou embaçada? É só parada errada, consideração pra você não significa nada. Você só anda alerta ferrado, vermelho, canalha. Mente engatilhada, alerta vermelho. Mente engatilhada, mano, escuta essa parada. Alerta vermelho, mente engatilhada, alerta vermelho. Mente engatilhada, mano, escuta essa parada. Diz ele é. Se ligue, se toque, não seja Loki. Qual que é, seu Zé Mané? Não seja mais um imbecil, de frente ou de perfil. Eu falo sério e você finge que não ouviu. Infelizmente eu não consigo entender que merda você escolheu pra você. Kid Nice, efeito moral, protesto é o texto. Comigo racismo sem chance, só na ideia, alerta vermelho. Pense nos atos errados que você já cometeu. Rouba pobres famílias que não se esqueceram. Meu, se muitos usassem a consciência estariam bem, muito bem preparados contra o racismo e otários covardes como esse que eu já citei. Igual a ele tem muitos, não exagerei. Vamos terminar por aqui, otário, vamos por um fim. Sua vida está acabada. As minhas palavras são as minhas armas que eu uso contra o racismo e canalhas. E aqueles que querem liberação, irmão, não estão com nada. Alerta vermelho, engatilhada, mano, escuta essa parada. Alerta vermelho, a mente engatilhada. Alerta vermelho, mente engatilhada, mano, escuta essa parada. Alerta vermelho, a mente engatilhada. Alerta vermelho, mente engatilhada. essa parada. Alerta vermelho, com a mente gatilhada. Alerta vermelho, mente gatilhada. Mano, escuta essa parada.